A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova, e sejam bem-vindos a mais um programa A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, locutores. Boa noite. Caros ouvintes, bem-vindos à rubrica em que eu e o Ricardo falamos sobre uma banda, um artista. Acabámos de ouvir It's Got Old, dos King Gizzard and the Lizard Wizard. Hoje vamos apresentar-vos uma banda do qual eu sou muito fã e apresentei ao Ricardo, King Gizzard and the Lizard Wizard. São uma banda australiana de rock psicadélico e muito mais. Ao longo de 10 anos publicaram 25 álbuns e continuam já com um agendado para dia 26 de outubro, que vai ser sobre temas que tenham a ver com alterações climáticas, tal como muitos dos temas deles, e com o estilo de synth pop, que é muitos teclados, muitos sons sintetizados, exato, muitos sintetizadores. Ricardo, o que é que queres saber, o que é que os ouvintes podem querer saber sobre esta banda? Bem, eu acho que eu estou, se calhar, um bocadinho mais qualificado para explicar as primeiras impressões da banda, uma vez que o Martim me apresentou a banda há uma semana, mas eu comecei a ouvir ontem, não por causa da rádio, mas mesmo por curiosidade. Eu fui mais porque o Martim, pronto, mostrou-me alguns álbuns e lá está. Eu acho que é complicado nós olharmos para essa banda e dizer: ah, não vou gostar de nenhuma música. Sim, porque é são estilos diferente. Muito diferentes uns dos outros. Exato. Até no mesmo álbum, duas músicas seguidas não têm nada a ver. Eu não vou estender muito não vou abrir muitos horizontes para a nossa rúbrica, para o programa aqui na rádio, porque tem de ser uma coisa mais mainstream, digamos assim, para os ouvintes. Porque eles têm coisas de heavy metal e coisas bastante pesadas, tal como têm músicas muito levezinhas, mas eu vou concentrar-me aqui no meio termo. São uma banda que explorou muitas coisas, não só no mundo ocidental, mas também no mundo oriental. Temos álbuns que têm microtons, que são notas que estão entre as 12 notas que são utilizadas no Ocidente. É uma coisa que não se vê muitas bandas a fazer, mas faz um som bastante interessante. E eu disse ao Ricardo: ah, esta banda em 10 anos publicou 25 álbuns. E o Ricardo ficou de boca aberta, porque não é uma coisa que estamos habituados a ver, muito menos na atualidade. Esta banda é tudo num bom sentido. Se quisermos dizer: ah, esta banda tem um álbum fraco, não é bem assim, porque pelo menos uma música em cada álbum é remarcável e vamos sempre ouvi-la. Temos um álbum que é um exemplo que eu gosto de dar, que é uma história que eles contam, um audiobook, um livro auditivo, que tem a banda a tocar, e nas vozes a contar a história tem o pai, que faleceu este ano, o pai de um tecladista da banda, do Ambrose Kenny Smith. O pai chamava-se Broderick Smith e era um grande tocador de harmónica, tocava harmónica, não sei o termo. Tocava harmónica e era bastante famoso lá na Austrália. Bem, é como é tal parte deles irem, explorarem e verem como é que as coisas funcionam. Temos músicas sobre tudo, digamos assim. Todos os temas que possamos imaginar, comida, temos músicas sobre comida. Vegemite, que é uma... É um doce. Não é doce. Não é doce, é terrível. É terrível. É uma coisa típica. Típica da Austrália. Parece uma compota, mas acho que... Exato, não, nada a ver. Temos músicas como Greenhouse Eat Death, que é sobre as alterações climáticas. Temos uma música e um álbum inteiro que se chama Fishing for Fishes, que é eles a dizerem que não gostam, porque o vocalista é vegetariano e não gosta que os animais sofram e não gosta que pesquem e assim. Então ele fez músicas sobre isso. Eu não vou mentir, eles dão um bocadinho umas vibes de hippie. São hippies. São hippies, não? Mas com o estilo que temos em certos álbuns, não são hippies todo, sim, por causa do metal. De aspecto e tudo. Exato. Músicas, lá está, eles exploram tudo o que podem. Em 2017, esta banda publicou 5 álbuns. Em 2022, em outubro, esta banda publicou 3 álbuns. E passam o ano todo também em turnê, pelo mundo inteiro. Já vieram a Portugal 3 vezes. E os concertos deles são, eu posso dizer, tão bons ou até melhores do que os álbuns. Eu passo os meus dias, os meus tempos livres, sempre a ouvir não só as músicas em si, mas a versão ao vivo também. E interagem muito com o público, o que também é bom. Consegues-me precisar mais ou menos as idades deles? Têm por volta de 30, 30 e poucos, 32, 33 mais ou menos. Não tenho a certeza. Mas conheceram-se todos na universidade e na escola e formaram uma banda, entre outras bandas que eles têm, porque, por exemplo, o Ambrose Kenny Smith e o Stu McKenzie têm projetos. Não, todos os membros da banda têm projetos, mas o Ambrose, com outro membro da banda que toca guitarra e teclado, que eu estou a esquecer do nome, Cook Craig, acho que é o Cookie, que é assim que lhe chamam. Eles os dois têm uma banda. O Cook também tem um projeto a solo. O baixista também tem um projeto. O outro guitarrista, isto é uma banda de 7 elementos, agora só 6 porque um dos bateristas saiu. Cada um tem o seu projeto à parte. Sim. Alguns até mais do que um. Eles vivem mesmo para a música, pelo que me estás a dizer. Chegam a colocar 3 álbuns num só mês. Exato. Sempre em turnês, sempre a criar nova música. E para as outras bandas também mais. Sim, e publicam bastantes álbuns também com as outras bandas. Sim. E até houve um álbum que eu já disse ao Ricardo, que eles fizeram um álbum grátis para os ouvintes, imagina. Para além, as pessoas podem ir imprimir vinis como se o álbum fosse a autoria deles, com as músicas da banda. Ou seja, eles não querem saber dinheiro, eles querem mostrar ao mundo a música deles. E pronto, era uma banda também que eu ia ficar aqui horas e horas a falar, porque tem muita coisa para falar, muitos temas. Tanto álbum. Exato, tanta música, tanta coisa diferente. Mas vou passar apenas às músicas que vamos ouvir hoje ainda. Em seguida iremos ouvir Billabong Valley, que dá uma vibe, dá um sentimento assim western, digamos assim. Exato. Que foi baseada no jogo Red Dead Redemption 2. A música, sim. A letra fala sobre Mad Dog Morgan, que é o Arthur Morgan, que é o personagem principal do jogo. E está muito boa esta música, adorei. E só há pouco tempo é que eu descobri que era sobre isso. Ou seja, eles fazem músicas sobre tudo. É. Também iremos ouvir Beginner's Luck e, por fim, Kepler 22B. São músicas até relativamente parecidas, dá para notar que é da mesma banda, mas a todos os ouvintes eu recomendo bastante irem ouvir o resto dos álbuns e o resto dos temas deles, porque não tem mesmo nada a ver. Claro. Temos coisas muito pesadas. Que gosto. Exato. No Spotify até há playlists feitas por fãs, que vai da música mais calma deles até à música mais pesada. E pronto, eu acho que é tudo. Ricardo, tens alguma coisa a dizer hoje? Eu acho que, se vou só voltar a dizer, é interessante sempre conhecer assim bandas que inovam, e apesar de a música existir há tanto tempo, conseguimos notar ainda pessoas que estão aqui a criar conceitos, que se calhar nem criar, mas que são a aplicá-los mesmo. E pronto, uma banda tão, tão rica, tão completa em termos musicais, acho que é sempre interessante divulgar. Sim, é bastante interessante, e parece que é uma banda dos anos 70, em certos aspectos, e se formos ouvir, ou e ouvir também bandas dos anos 70, bandas em que eles são baseadas, em que eles gostam e que os inspiram, vamos ver algumas similaridades, por acaso. Fazem lembrar os anos 70, mas é uma banda atual. Pronto, obrigado a todos os ouvintes. Até à próxima. Muito boa noite, ouvintes. Hoje vamos começar uma nova rubrica com todo, ou com grande parte dos locutores aqui na Rádio Boa Nova, no programa da rádio, da escola. O tema de hoje vai ser os trabalhos e a substituição dos trabalhos por inteligência artificial. A maior parte dos locutores vão falar alguma coisa, vai ser uma discussão aberta, toda a gente pode falar quando quiser, e é para dar uma nova dinâmica ao nosso programa do clube. Então, suponho que vou começar com a pergunta: até que ponto é que acham que a inteligência artificial irá substituir os trabalhos? Não sei, será que vai chegar à arte? Vai só ficar pela indústria? Não sei, quem é que quer começar? Martinho. Boa noite. Eu acho que a inteligência artificial pode sim chegar à arte e a outras formas de comunicação, por exemplo, audiovisual, como em vez de criarmos desenhos animados, serem humanos a criarem os desenhos animados, pode ser a inteligência artificial. No supermercado já começamos a ver mais máquinas, menos humanos. Mas não acho que vá muito além disso, porque sim, na indústria vemos muitos robôs e muitas coisas, mas há coisas que apenas os humanos conseguem fazer. Então, mas desenhos animados, que é uma das coisas, sei lá, mais criativas, que é necessário mais criatividade, colaboração entre várias pessoas de vários departamentos, achas que isso é possível ser substituído? Eu acho que é possível ser substituído, porque temos o ChatGPT e outras coisas que conseguem criar histórias, e essas histórias podem ser usadas com outras ferramentas também para criar as animações e isso tudo, e todos esses departamentos que são coisas feitas pelos humanos podem em breve deixar de ser. Ninguém quer comentar? Eu acho que eu consigo concordar em parte com o Martim quando ele diz que não acha que avance muito mais que isso. Eu acho que é uma visão positiva do futuro, sim. Porque nós, há cerca do quê? Foi mais a metade deste ano. Ouvia-se em todo lado sobre o ChatGPT, porque estavam a haver imensas discussões acerca de, e países a banirem. Eu acho que foi bom termos falado disso, e se calhar até ter gerado um bocadinho de pânico logo no início, porque fez com que legislações fossem criadas e fossem pensadas em formas de talvez controlar o avanço. Sim, porque isto são ferramentas bastante poderosas, que nós não temos noção de onde isto pode chegar. E eu não sei se por acaso vocês viram esta semana que deu uma entrevista na TVI, provavelmente, em que aparecia a inteligência artificial. Ajudem-me agora porque eu não me recordo de tudo. Em que aparecia um entrevistador da televisão, e estava o Manuel Luís Rocha. E o que aconteceu com a inteligência artificial é que, portanto, eles conseguiram, através do telemóvel, conseguiram passar à volta da cara do Manuel Luís Rocha. Não é formatar que se diz, mas conseguiram apanhar, ajudem-me, todos os ângulos, precisamente. E, portanto, aquilo que eles fizeram, e a voz, nomeadamente, e aquilo que eles fizeram foi, portanto, o que apareceu na televisão foi o jornalista cópia a falar. Exato. Como se fosse o Manuel Luís Rocha. Exato. É assim, e eu fiquei em pânico, para vos dizer a verdade, porque eu acho que essa parte da inteligência artificial é extremamente complicada e pode nos levar a caminhos que não são nada bons para a humanidade. E através da tecnologia já não sabemos o que é real e o que não é real. E isso que a professora mencionou também está a acontecer agora, por exemplo, nos anúncios do Instagram, com o MrBeast, que eles andam a fazer anúncios com aplicações que são burlas, mas eles conseguem fazer um deepfake no MrBeast que faça parecer que essas burlas sejam legítimas, sejam mesmo criadas pelo YouTuber. Exato, porque conseguem ter a cara dele, a voz dele, movimentar-se, não é uma imagem fixa, consegue-se movimentar, e isso é bastante preocupante. E se não pusermos um limite a isto, pode haver grandes consequências para o futuro, como já começa a ver. E vocês acham que se consegue colocar limites numa situação destas? Consegue-se os programadores o fizerem. Mas atenção, que essas burlas não são feitas pela inteligência artificial, são feitas pelas pessoas que as usam. São pessoas que estão por trás disso. Exato, e acho que essa é a grande questão. É que a inteligência artificial até agora continua a ser um instrumento utilizado pelos humanos, tanto para o bem como para o mal. Temos na indústria utilizado para o bem e para o mal alguns, porque rouba empregos, mas temos também estas burlas pela internet e tudo mais, que é utilizado para o mal. E há muita gente a rir-se por causa disso. Sim, e com o que eu vejo, eu acho que o que estavas a falar, Martim, de ter séries inteiras feitas por inteligência artificial, eu acho que ainda estamos muito longe. Porque sempre que nós vemos alguma coisa de inteligência artificial, é sempre manipulada por seres humanos e utilizada de formas que consegues ver como é que iria funcionar. Sim. Uma voz é algo que sim, faz sentido. É verdade. Conseguires... Eu discordo parcialmente com aquilo que estás a dizer, porque já há pessoas a criarem contos infantis na Amazon, por exemplo, na Amazon há uma parte que tu consegues criar a tua própria história e publicar a tua própria história. Uhum. Há pessoas que conseguem fazer os seus próprios contos infantis com ilustrações já feitas por inteligências artificiais, histórias criadas por inteligências artificiais, e publicam e ganham dinheiro. Eu acho que não estamos assim tão longe pois. De fazer desenhos animados, porque nós também já temos uma inteligência artificial que mexe com as vozes das pessoas. Conseguimos, por exemplo, fazer o Cristiano Ronaldo a fazer um cover e consegues criar, juntar caras de pessoas que já existem e criar uma nova cara. Exatamente. E também eu discordo do que estás a dizer, Sebastião, porque eu basta-me ir ao ChatGPT agora, é a única parte que o humano faz, eu peço, faz-me uma história sobre qualquer coisa, ele vai-me escrever uma história, depois eu peço, cria textos para imagem, vou a outro site, colo lá esses textos e aquilo cria-me imagens e eu consigo fazer uma história em que eu apenas peço que ele me faça certas coisas e eu tenho a história toda feita sem trabalhar minimamente. Tu até que já consegues fazer isso no Photoshop. Exato. E a inteligência artificial já faz GIFs. Exato. Que impede fazer desenhos animados. Exato. Pois... Eu ainda não digo filmes tipo live action em que são próprios atores, mas... Eu dou-lhe 10, 20 anos e já estaremos aí. Se não for controlado. Eu sou capaz de dar menos. Sou capaz de dar 9. 9? Ou 8, se calhar. 9, 8. Se calhar 5. Não, mas isso tudo depende se é controlado pelos humanos ou não. Se os humanos meterem limites nisto, não será assim tão usado tão facilmente. Não sei. Mafalda, Beatriz, Matilde... Epá, acho melhor deixar a Matilde falar, que ela já está aqui ao tempo então. Para dizer. Eu até arriscaria dizer que isto pode ser uma ameaça às nossas democracias, porque a partir da inteligência artificial nós podemos criar todo um discurso de um chefe de Estado e um discurso que se calhar essa pessoa não faria, e portanto isso pode criar grandes confrontos entre países. Eu diria que isso é um bocado... E propagar a desinformação também, certo. Sem dúvida. Mas suponho que isso seja outro tópico. Exato. Discursos populistas. Suponho que isso seja outro tópico, se calhar para a semana podemos falar disso. Pronto, também queria acrescentar que é importante percebermos que, embora no presente, ou seja, hoje, aqui e agora, nós até podemos pensar que é uma realidade muito distante, mas se pensarmos as pessoas no 18 século, ou no século XVIII, pronto, também não pensavam que estaríamos onde estamos nos dias de hoje, e portanto a nossa percepção hoje pode não ser o futuro da amanhã, ou seja, depende muito dos tempos. Nós somos uma espécie que está em constante evolução e portanto acredito que iremos criar coisas incríveis, tanto para o bem como para o mal. E voltando ao tópico inicial, aquilo que o Martim estava a dizer acerca da inteligência artificial tomar posse de todos os empregos, eu acho que sim, pode chegar a um nível em que se apodere da arte, tanto da música como o cinema, como audiovisual, o que quer que seja, mas acho também que o que difere a arte, o que realmente... distingue a arte da arte da inteligência artificial é mesmo a emoção. É o sentimento. É o sentimento. E as pessoas... pronto, as pessoas conseguem interpretar se o artista conseguir transmitir as emoções. Ou seja, a inteligência artificial é algo que falta na inteligência artificial. É este lado emocional. Exato. É apenas uma máquina, não tem emoções. Exato. É como se nós tivéssemos um cérebro apenas e não um coração. O ser humano pensa tanto com o cérebro como com o coração. A inteligência artificial é apenas um cérebro. Exatamente. Sim. E até que ponto é que seres humanos, nós, não é, como sociedade, vamos querer que tudo que é sobre criatividade, imaginação, seja dominado por máquinas. Pá, eu acho que não queremos no geral, simplesmente. Se calhar as pessoas mais poderosas e com mais dinheiro querem isso e, portanto, nós não vamos ter muito voto na matéria nessa questão, diria. Aqui, exato. As únicas pessoas querem é quem sai a ganhar mais monetariamente. Pois, lá está. Exatamente. E nós não vamos ter muito poder sobre isso. Pois não. Portanto, sim, eu também considero que estamos cada vez mais a chegar a um tempo em que, não digo que haja uma desvalorização da arte, mas, na minha opinião, houve um retrocesso. Se compararmos a arte renascentista com a arte, por exemplo, os vários ismos, ou seja, o dadaísmo... pronto, por favor, explica aqui para os ignorantes. O fovismo, todo esse tipo de coisas, o abstracionismo, o minimalismo. Estamos a ver que vem tudo ficando menos complexo, parece que tem menos emoção, parece que é tudo muito quadrado. Hoje em dia, tu vês um quadro pintado de vermelho e é considerado arte. Exatamente. Vês uma banana colada a uma parede é considerado. Estamos aqui a ser um pouco tópico. Parece que os quadros já nem vendem. Estamos aqui a ser um pouco tópico. Se calhar fica para outro. Pronto, mas parece que os quadros já nem vendem por aquilo que estão a representar, mas sim pelo nome do artista. Portanto. Okay. Pronto, isso é uma coisa que me preocupa, mas que vai haver sempre gente que tem essa empatia, que tem essa vertente mais emotiva, que consegue de facto olhar para a verdadeira arte e sentir alguma coisa. O problema vai é sempre saber existir. Distinguir o que é inteligência Exato. Artificial e o que é humano. Se torna cada vez mais difícil. Porque se uma pessoa pedir para uma inteligência fina. Artificial fazer um desenho, ele faz-me um desenho e depois assino com o meu nome, nunca na vida vais descobrir que aquilo não fui eu que fiz. A não ser que eu diga. Pois. Ou imagina, pedes à inteligência artificial para te copiar um quadro. Eu diria que só quem é mesmo perito nessa área vai conseguir encontrar os defeitos e aquilo que vai distinguir da obra original. Nós, assim, a olho nu, se calhar não vamos ter essa percepção, essa sensibilidade. O problema é mesmo artista. Existem artistas digitais que só fazem desenhos digitais. Sim. É assim, eu acho que uma pessoa, vou chamar uma pessoa normal, assim, banal, vamos assim dizer, do dia-a-dia, talvez não consiga distinguir uma arte, uma obra, pronto, que seja feita por um humano e talvez uma obra que tenha sido gerada pelo ChatGPT, por Exato. Exemplo. Mas hoje em dia já temos ferramentas Sim. também que podemos ir buscar e ver se foi Sim, utilizado para distinguir. Mas para isso dizer... não é 100% legítimo, isso não... Sim, mas para dizer que as pessoas que realmente estão especializadas nessa área conseguem distinguir. O que eu costumo dizer é que, por exemplo, fazer poesia não é a mesma coisa que rimar. Ou seja, um poeta tem certas ferramentas que lhe permitem distinguir o que é boa literatura, o que é boa poesia, que uma pessoa que não tenha essa vocação não consegue fazer. Por isso é que nem todos conseguem ser poetas, mas todos conseguem rimar. Ou seja, com os artistas é a mesma coisa. Penso que deve existir algum tipo de critério, algum tipo de... Pronto, mesmo critérios que existam que os artistas verdadeiros conseguem dizer, ok, isto é arte, isto não é arte. Sim, olha, sinceramente aquilo que me vai dando alguma esperança é aquilo que o Ricardo acabou por mencionar, que é as legislações que têm sido criadas para controlar a questão, nomeadamente a legislação que a União Europeia aprovou, mas não sei até que ponto é que isso será suficiente e até que ponto é que as leis conseguem controlar o poder da inteligência artificial, portanto é um problema se calhar mais complexo do que pensamos. Conseguem banir, vão agora banir a inteligência artificial. Pois, assim, as ferramentas já nos foram dadas. Agora cada um faz o que quer com elas. É verdade. Pois, mesmo se torna ilegal. É esse o problema. O problema não é a inteligência artificial, é a forma como os humanos fazem uso da inteligência artificial. E podemos estar sempre a falar do mal, também podemos dizer das cenas boas que conseguem fazer com a inteligência artificial. Sim, mas acho que neste caso o mal sobrepõe-se, porque se tu vires mesmo nas redes sociais e essas coisas, tudo que te aparece feito por inteligência artificial foi alguém que quis usá-la para o mal e não para o bem. Raras são as coisas que aparecem nas redes sociais. Pessoalmente vejo mais cenas positivas com a inteligência artificial do que negativas na internet. Exato. Nós podíamos ficar aqui a falar sobre este tema por horas e horas. Sim. E já e nos estendemos bastante tempo além do que... tínhamos para falar sobre este tópico. Sim. Mas isto era um tópico para falarmos e para estendermos durante um programa inteiro. À vontade. Qualquer de umas de tangente que nós tirássemos daqui, sei lá, do trabalho, da arte, de como a arte está na época moderna, nós conseguimos fazer um programa isto aqui vai sobre isto. Aqui estende-se a tudo, tudo que faz parte do mundo hoje em dia. Pois. Por isso, infelizmente, temos de cortar aqui o programa. Foi muito interessante falar com vocês, e temos tido isso. E foi um bom começo, foi uma boa primeira vez. Acho que foi bastante sólido. Sem cortes. Primeira vez, não é? Tudo seguido. Exatamente. Muito obrigado. Exatamente. Vamos agora ouvir pela primeira vez a voz da aluna Ana Teresa Ribeiro, que decidiu aos 11 anos fazer parte do Clube de Rádio. Ela respira música e por isso vai enriquecer este programa com notas e instrumentos musicais. A música é um ato de criação. Olá, eu sou a Ana Teresa Lopes Ribeiro, tenho 11 anos e esta é a minha primeira vez que vou falar na rádio. Na semana anterior vim ao Clube da Rádio só para experimentar e estou a gostar. Acontecem muitas coisas cá dentro que são diferentes da maneira como vocês as ouvem. O tema da minha intervenção vai ser os instrumentos musicais. Hoje vou só deixar aqui uma ideia sobre que instrumento musical irei falar. É um que toda a gente conhece, o piano. Falarei de alguns assuntos como, por exemplo, a sua origem, quem o inventou, diferentes tipos de pianos, etc. Eu acho que é um tema engraçado, mas cada um tem a sua opinião. O piano é um instrumento desde a infância e gosto muito dele, pois podes inventar e criar música. Para mim, é um instrumento muito fácil de tocar. Eu ando no 6º ano e no ensino articulado. Escolhi o piano. No próximo programa vou falar da pessoa que inventou o piano. Até lá, sejam felizes! A propósito do Dia da Saúde Mental, Matilde vai apresentar-nos neste momento o livro escrito por Raul Minhalma, cujo título é Durante a Queda, Aprendi a Voar. Alerta-nos para a importância de cuidar da saúde mental, seguindo a máxima da civilização romana que defendia o conceito de mens sana in corpore sano, ou seja, uma mente sã num corpo são. O livro que vos apresento hoje aborda questões importantes como a saúde mental. No passado dia 10 de outubro comemorou-se o Dia da Saúde Mental e aproveito para reforçar que não há saúde sem saúde mental e, por isso, procurem ajuda sempre que necessitarem. Ter uma doença mental não é nenhuma vergonha. Ir ao psicólogo ou psiquiatra não é sinal de fraqueza. Durante a Queda Aprendi a Voar, escrito por Raul Minhalma, é o livro que vos apresento hoje. Quando Teresa recebe a notícia de que o pai tem uma depressão, está longe de imaginar que os próximos tempos serão os mais intensos e transformadores da sua vida. Determinada em ajudar o pai, Teresa começa a acompanhá-lo nas terapias de grupo numa clínica de saúde mental. É aqui que conhece Duarte, o irmão de um paciente internado na clínica, cujo passado permanece envolto em mistério. Ela é resoluta e pragmática, ele romântico e brincalhão. Mas apesar das diferenças, o destino insiste em tentar juntá-los. Tudo se complica quando Teresa começa a ter inexplicáveis pressentimentos e visões. Será que ela é capaz de prever o futuro? E será que Duarte faz parte dele? Para saber mais, terá de ler o livro. Por fim, e antes de me despedir, deixo alguns contactos que podem ser úteis. SOS Voz Amiga, 231-544-545. Conversa Amiga, 808-237-327. E por fim, Voz de Apoio, 225-506-070. Lembrem-se, a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Para mais informações sobre o livro, consulte uc.pt. Boas leituras! Continuando a nossa saga na máquina do tempo da história do cinema, o Zé Ribeiro vai agora levar-nos numa viagem até aos primórdios do cinema a cores, após a recente descoberta do primeiro filme a cores, realizado por Edward Turner. Olá a todos! Hoje venho falar-vos do primeiro filme a cores. Foi descoberto recentemente o primeiro filme a cores do mundo, que estava há décadas escondido dentro de uma lata. Realizado pelo fotógrafo londrino Eduardo Ramon Turner, o filme, em que se vêem três meninos, possivelmente filhos de Turner, foi digitalizado de forma a poder recuperar a cor original da época. A descoberta é considerada como uma das mais importantes na história do cinema, uma vez que dá novas luzes sobre o aparecimento dos filmes a cores. Acreditamos que isto vai reescrever a história do cinema, disse ao Telegraph de Paulo Goman, responsável pela coleção do National Media Museum, sublinhando que Edward Turner é o pai das imagens a cores em movimento. Não é um exagero, estas são as primeiras imagens do mundo a cores em movimento. Os filmes textos de Edward Turner chegaram a Bradford há cerca de 3 anos para serem estudados e restaurados. Antes disso, pertenciam ao Museu de Ciência de Londres em 1937. Adquiriu a coleção do norte-americano Charles Herbert, um pioneiro do cinema, a viver em Londres, que financiou o método CinemaCore. Entre os objetivos e documentos de Charles encontravam-se o filme realizado por Edward Turner. O facto desta película estarem guardadas em latas e esquecidas durante tantas décadas levou a que fossem encontradas em bom estado de conservação. Espero que tenham gostado. Eis mais uma nova voz no Clube de Rádio. Chama-se Diana Isabel Diniz e vai falar-nos da moda, uma rubrica que fará parte do programa A Escola e o Meio. Ela hoje aborda a polémica que tem envolvido a marca de roupa Gucci. Olá a todos, o meu nome é Diana Diniz e venho apresentar um tema que não é muito falado ou discutido aqui na rádio. O tema é a moda. Bom, todos sabemos que a moda vai variando ao longo do tempo e muitas das vezes repete-se copiando modelos de décadas anteriores. Como, por exemplo, nos anos 70 utilizavam-se calças largas e suéteres largos. E há uns 2 anos atrás repetiu-se o mesmo modelo. Todos nós sabemos que algumas marcas de roupa, como a Gucci, causaram alguma polémica ao longo dos anos. Conhecemos que a Gucci é uma das maiores companhias de moda em todo o mundo, que surgiu em 1921 e que foi fundada por Guccio Gucci. Agora, qual terá sido a polémica que essa marca causou? Uma dessas polémicas foi o facto da Gucci ter criado uma camisola que foi acusada de racismo e que custava $793, como óbvio, a marca já baniu esse produto. Mas isso não impede o facto de continuar a criar ainda mais polémica. Espero que tenham apreciado este novo e mais recente tema. O tema da crónica que a Mafalda nos traz hoje é o conflito entre Israel e Palestina, acontecimento que ocupa o espaço mediático em todo o mundo. Como irá progredir e terminar esta guerra? Como irá prevalecer o sentido humanitário e a valorização da vida humana? Se num dos lados da contenda está um grupo armado terrorista, selvático, raivoso, que despreza totalmente o outro, eis as questões que atormentam a racionalidade dos homens. Na crónica desta semana, baseio-me num texto de opinião da autoria de Raul Braga Pires, publicado no Diário de Notícias. 50 anos e um dia, aliás, depois do início da guerra do Yom Kippur, a 6 de outubro de 1973, o Hamas iniciou aquilo que muito provavelmente poderá ficar para a história como a Guerra dos Tabernáculos. A data, a ocasião para o golpe, propicia a apropriação por parte do Hamas de uma narrativa de sucesso a partir do ataque pan-arabista a Israel em 1973. Ambos os dias, o 6 de outubro de 1973 e o 7 de 2023, foram feriados religiosos em Israel, o que terá contribuído para um relaxamento no estado de prontidão permanente de militares e civis israelitas e que terá conduzido à situação que já todos conhecemos. Em segundo lugar, a surpresa da iniciativa é total para todos. Ninguém sabia ou queria acreditar que o Hamas tivesse capacidade para lançar 5 mil rockets que de Gaza chegariam a Tel Aviv. Outra ilustração da surpresa são as botas palestinianas fora de Gaza a atacarem no corpo a corpo posições israelitas e a fazerem soldados e civis reféns. Ativos preciosos para o Hamas negociar a troca de prisioneiros com o inimigo. Prova do grau de organização é perceber a sintonia mano a mano entre o operacional militar e o operacional das redes sociais. Do lado de Israel, a intensidade da resposta, cuja excessiva força poderá significar o fim. O regresso ao fantasma das células adormecidas e prontas a serem ativadas da iniciativa da alcateia de lobos solitários que surgirão, mais um antrax ao domicílio e o recrutamento online em massa. Este será o pior déjà vu e Israel e os aliados não poderão proporcionar, em nome do bem maior, o sono tranquilo. Para o Hamas, que logrou ocupar o vazio na liderança islamista, faz o pleno ao arrastar com a sua causa de Deus a causa palestiniana. Precisamente a Palestina, que começa a desaparecer da agenda internacional com o fim da União Soviética e vê o início da Primavera Árabe como a primeira mobilização da Rua Árabe sem ter como motivo Deus ou a Palestina. O atual contexto palestiniano está em vias de extinção, baseado no sucesso de adesões aos acordos de Abraão, que regularizam relações entre Israel e países africanos e no Médio Oriente, historicamente hostis a este. Ora bem, traduzindo e simplificando um bocadinho tudo isto, acho que é importante perceber a forma como o Estado de Israel foi criado. Foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, concretamente em 1948, porque muitos judeus fugiram da Europa na sequência do Holocausto para a região da Palestina. Contudo, a Palestina nunca aceitou aqui a criação deste Estado, que se foi expandindo e agregando territórios palestinianos e que foi validada pela ONU, pelos Estados Unidos e, na altura, pela própria União Soviética. Portanto, este problema nunca esteve propriamente resolvido, mas também já há algum tempo que a situação não estava assim. Entretanto, Israel, ao contrário da Palestina, foi-se desenvolvendo e muito, sendo hoje uma das maiores potências tecnológicas. A Palestina ficou por desenvolver e isso pode trazer aqui, sem dúvida alguma, vantagem para Israel. Portanto, de facto, muito sinceramente, não sei de que forma é que o conflito evoluirá. Acredito que ninguém sabe, da mesma forma que ninguém previa que esta guerra fosse reventar. O lado palestiniano não está minimamente interessado em saber se mata alguém ou não, e isto é talvez uma novidade nos conflitos entre Israel e a Palestina, e temos aqui, sem dúvida, um conflito muito perigoso e bastante diferente daqueles a que temos assistido anteriormente nesta região, aliás. Portanto, creio que é mesmo esperar e acreditar que as coisas melhorarão, mas sinceramente não me parece. Internacional, Beatriz dá-nos a conhecer mais um episódio que atenta contra a liberdade e contra os direitos humanos mais básicos. A prisão dos advogados do líder opositor russo Alexei Navalny. Não há dúvida que a humanidade vive atualmente um retrocesso civilizacional. As forças negras estão à solta e ameaçam o futuro do homem. A União Europeia apela à sua libertação imediata. Devem ser autorizados a exercer as suas funções jurídicas e encontrar-se com o seu cliente, que está injustamente isolado, declarou Peter Stan, porta-voz do alto representante da União Europeia para a Política Externa e Defesa, Josep Borrell, na rede social X. Os advogados detidos são Vadim Kobzeg, Igor Sergunin e Alexei Lipster, tendo os três defendido ou estando atualmente a defender Navalny. Foram detidos no dia 13 de outubro por alegado envolvimento numa comunidade extremista, segundo a sua equipa. O porta-voz afirmou que o sistema jurídico na Rússia foi mais uma vez instrumentalizado para a repressão. Após a detenção de Navalny por motivos políticos, os seus advogados de defesa foram agora detidos, afirmou Stan. O chefe do departamento jurídico da equipa de Navalny, Vyacheslav Gimadi, escreveu na rede social X, antigo Twitter, que os advogados estão detidos ao abrigo do artigo 91 do Código de Processo Penal, o que significa que têm o estatuto de suspeitos e não de testemunhas. Navalny, de 47 anos, que já estava a cumprir uma pena de 9 anos de prisão por alegada fraude, foi condenado em agosto passado a mais de 19 anos de prisão por criar uma organização extremista, uma referência à FBK, fundada em 2011 e proibida há 2 anos. A FBK aborrecia muito o Kremlin, porque denunciava o enriquecimento ilícito de altos funcionários, incluindo o presidente russo, Vladimir Putin, a quem acusava em 2021 de possuir um sumptuoso palácio nas margens do Mar Negro. Além disso, foi também acusado de financiar e instigar atividades extremistas, criar uma organização que atentava contra os direitos dos cidadãos e envolver menores em ações perigosas, referindo-se a manifestações não autorizadas da oposição. O João traz-nos, neste momento, notícias fresquinhas sobre o novo anime original de Dragon Ball, que terá a sua estreia no outono do próximo ano. No decorrer da New York Comic Con, foi anunciado um novo anime original de Dragon Ball, intitulado Dragon Ball Daima. A estreia está prevista para a temporada de outono, 2024. Este novo anime original de Dragon Ball conta com o envolvimento direto da Akira Toriyama e, embora tenha muitas características que podem ser associadas ao Dragon Ball GT, asseguram que é uma história original nunca antes contada. No decorrer do painel, foi também revelado que o envolvimento de Toriyama será muito mais significativo que aquele que tem sido. No que diz a respeito à narrativa, ainda não foram revelados muitos detalhes, não sabendo, por isso, onde a história se encaixa na linha temporal de Dragon Ball. A Mafalda sugere hoje uma viagem cultural e desportiva para assistir nos dias 2 e 3 de novembro, na Universidade de Coimbra, ao primeiro Congresso Filosofia do Desporto. Pensar o desporto a partir de máximas filosóficas traz-nos à memória a frase retirada da Eneida de Virgílio, que serviu de anagrama ao título da obra Mensagem de Fernando Pessoa. Mens agitat molem. Por outras palavras, é o pensamento e a mente que comandam a matéria e o corpo. O primeiro Congresso de Filosofia do Desporto, que acontecerá a 2 e 3 de novembro na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, reunirá quase 80 oradores para discutir e pensar o fenómeno desportivo, podendo os interessados no evento assistir presencialmente ou online. O Congresso contará com as presenças de dois dos maiores pensadores vivos da filosofia do desporto, Manuel Sérgio, um português, e Robert Scott Kretschmar, dos Estados Unidos. Para além dos inúmeros painéis que apresentarão trabalhos tão heterogéneos que vão do futebol ao karaté, do surf à escalada, da ética à estética, cabe destacar o painel internacional que apresentará o estado da arte na filosofia do desporto na Europa. O primeiro Congresso de Filosofia do Desporto é uma consequência natural da recém-criada Associação de Filosofia do Desporto em Língua Portuguesa, que pretende pensar o desporto a partir de questões filosóficas que levanta, considerando, na sua natureza complexa, simultaneamente global e singular, e procurando por esta via contribuir para o seu desenvolvimento e aprofundamento. A natureza interdisciplinar do evento mostra a riqueza e a potência do pensamento vivo na língua portuguesa, tendo esse património que ser protegido e preservado numa época em que a academia se rege por métricas quantitativas com privilégio para a publicação em inglês. Com uma multiplicidade de oradores oriundos de dezenas de universidades, o lançamento deste primeiro congresso celebra igualmente a primeira universidade de língua portuguesa num gesto de abertura e cooperação, honestidade e transparência na procura pela excelência na investigação e na ação que colabore no desenvolvimento, progresso e inovação da filosofia do desporto. Os organizadores deste evento, Constantino Pereira Martins, Luísa Ávila da Costa, convidam todos os professores, desportistas, pensadores, adeptos, atletas e admiradores do desporto a estarem presentes neste evento único, que terá participação livre e gratuita. Este é um evento único que acontece pela primeira vez aqui, bem pertinho de nós. Por isso, se gosta de desporto ou quer saber mais sobre a área, este congresso é para si. Divirta-se e boa viagem! E para acabar, temos o prazer de informar os nossos ouvintes que o restaurante que se situa na Escola Secundária de Oliveira, aqui de Eldente, está de volta. Estejam atentos e inscrevam-se para se deliciarem com as diversas iguarias que os nossos alunos têm para vos oferecer. Agradecimentos especiais a Matilde Martins, Mafalda Correia, Beatriz Pato, José Ribeiro, Ana Ribeiro, Diana Diniz, Martim Sousa, João Mário, Ricardo Neves, Sebastião Campos Alves, Basílio Lima e Ana Mendonça. Na revisão e edição de textos, Basílio Lima. Na sonoplastia, Sebastião de Campos Alves. E a todos os nossos ouvintes, continuem bem. Continuem na companhia da Rádio Boa Nova. A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.